Aí, Bricinho, o pai tá como? O pai tá brabo! É que ela tem cara de santa, jeito de menina quieta. Já tentei, não conquistei. Princesa dura de queda, manda só um contatinho. Eu marquei pra tomar uma, mas do terceiro copo ela tava jogando a bunda. Mas do terceiro copo ela tava jogando a bunda. A bunda, a bunda ela tava jogando a bunda. A bunda, a bunda ela tava jogando a bunda. A bunda, a bunda tava jogando a bunda. Aí, ó, sinta a pressão, vem, vem. Ela mexe, mexe, geme, geme. Nossa, roça na minha frente. Me sarrando devagarinho com essa xerequinha quente. Aí, Bricinho, só de solinho. André Cidis, o mural de Lipe Coara. É que ela tem cara de santa, jeito de menina quieta. Já tentei, não conquistei. Precisa durar de queda, manda só um contatinho. Eu marquei pra tomar uma, mas do terceiro copo ela tava jogando a bunda. Mas do terceiro copo ela tava jogando a bunda. A bunda, a bunda, tava jogando a bunda. Na frente do paredão ela joga bem com força. Vai, vai, vai, vai, vai. A bunda, a bunda ela tava jogando a bunda. Mexe, mexe, geme, geme. Roça, roça lá na frente. Vai sarrando devagarinho com essa xerequinha quente. Ela mexe, mexe, geme, geme. Roça, roça lá na frente. Vem sarrando devagarinho. Joga a bunda pra mim, vai. A bunda ela tava jogando a bunda. Chama as coleguinhas pra jogar, bebê, vai, vai. A bunda, a bunda, a bunda ela tava jogando a bunda. A bunda, a bunda ela tava jogando a bunda.